Eu me chamo José Ricardo, né? Sou aqui de Recife, Pernambuco. É um prazer estar participando de alguns Espíritos com o Jefferson. Louvado seja, muito Graças a Deus. obrigado. Todo esse trabalho é em prol do engrandecimento do Espírito, não da matéria. Tem muita gente que pensa que todo esse trabalho é enriquecimento do Jefferson, é enriquecimento da matéria. Esse trabalho é enriquecimento do Espírito para quem lê. Tire suas conclusões. Se for criticar, saiba que também pode ser criticado. Se for elogiar, saiba que também pode ser elogiado. E o enriquecimento espiritual é acima de tudo. Então não existe espaço. E quanto mais se Não cria, existe espaço vazio, né, senhor? Então quanto mais se cria, mais existe, se expande o mistério de um espaço do infinito, que é onde vive toda a criação, né, de Exu também. Então, se existe Exu no espaço do infinito, quando tu se gera, por que que tá vazio se Exu está dominando aquilo lá? Então já é uma energia predominante, então não existe nada vazio. Não existe espaço vazio, não. Tudo é habitado. Tudo existe as energias. Você vê vazio pelos seus olhos carnal, mas ali existem energias. Assim é o universo paralelo nosso, no qual da jurema que eu vivo. Assim é o universo paralelo ao terreno na qual tu vive. E assim todos estão habitados. Minha jurema, ela pode ser invisível. Aqui existe um vácuo para tu, mas ali existe um pano plástico. Estava sentado na mesa da jurema, afirmei meu ponto, balancei o maracá. Estava sentado numa mesa da jurema, afirmei meu ponto, balancei o maracá. E eu saudei, fui a jurema preta, seu Zé Pretinho, dei um tombe. Louvado seja nosso Jesus Cristo, seja a Jurema Sagrada, Angico Bajucá. Se a Jurema Sagrada é santa e bendita, quem pode mais do que Deus? Só Deus e mais ninguém. Graças a Deus. Olha eu, camarada, camarada meu, mas olha eu, camarada, camarada meu. Sou Zé Pretinho que cheguei aqui agora. Candomblé bato no quito, umbanda bato na Angola, mas olha eu, camarada, camarada meu, mas olha eu, camarada, camarada meu. Saravá, Jurema Sagrada, sabe, meu amigo? Eita, amigo, vamos fazer o conversador mais uma vez, né? Na força da Jurema Sagrada, bendita e santa, né, irmão? É uma satisfação enorme falar consigo novamente. Ah, amigo, não saí daqui nem um instante, estava por aqui zanzando, esperando o momento oportuno para poder passar aquilo que é necessário, né, amigo? Conforme merecimento divino, né, que a gente é pequenininho, tamanho de um botão, né? É pequenininho, mas a gente é bem trabalhador, né, meu amigo? Sim, senhor, que assim seja. Para os espíritos superiores, qual seria o conceito de certo e errado? Os espíritos superiores, como eu já falei a tu uma vez, eu nunca tive aquele contato direto. Mas eu posso falar com um pouco de certeza que os espíritos superiores, eles existem para justamente nivelar esse conceito do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, desse conceito, né, nego? Então, o que faz bem ao universo, né, nego? Está dispondo aos espíritos superiores. E aquilo que faz de negativo agride o universo. O que agride o universo, né? Refaz a pergunta para tu entender. Vamos lá. Para os espíritos superiores, qual seria o conceito de certo e errado? Pronto. O que agride o universo, né? É errado para os espíritos superiores, até para nós. E aquilo que não agride o universo, que é a emanação do bem para com o próximo, para com tudo que existe, isso sim é o bem. Isso sim é o conceito da espiritualidade superior. É aquele que a gente tem o contato, né, divinal. Onde estariam e o que seriam para os espíritos superiores, os seres trevosos? Os seres trevosos, amigo, muitas das vezes são aqueles que habitam dentro de muito encarnado, que dá a vida àqueles seres trevosos. É a fúria, a ganância, a ira. São milhares de hostes sendo criados diariamente, nego. Pelo próprio ser humano, tu acredita, né, nego? Sim. Então, dentro das baixas vibrações, existem várias camadas extraplanárias, né, nego? São várias camadas no nível baixo. E é onde se encontra essas energias negativas, esses seres trevosos, que querem o mal, querem a negatividade, querem sugar o outro. Mas muitas das vezes inconscientemente, nego, achando que aquilo ali é o melhor a se fazer, porque ele não conhece a luz ainda. Então tem que se levar o amor, o carinho e a caridade para esses seres, entendeu? Claro que sim. Podemos então dizer que nem tudo é preto e branco, luz e trevas? Tudo existe, né, nego, no universo. A polaridade positiva, a polaridade negativa, feminino, masculino. Né, e todos os reinos do sagrado, né? Então, o que é preto, o que é branco, o que é certo, o que é errado, é mais de um conceito evolucionário do ser, seja encarnado ou não, certo? Sim. Claro que sim. Apesar de parecer uma questão infantil, o que seria o diabo? O diabo está dentro de cada um, como eu já falei. Né, amigo? Não existe o diabo, o demônio infernal que está lá querendo matar tudo e tudo. Não existe aquele que realmente tem a energia negativa, né, nego? Sim. Que não tem a sua evolução, mas, como eu já falei, também existe aqueles que praticam aquele campo astral negativo baixo, que tem o seu reino, que tem as suas questões baixas, e que atuam nos seus campos de atuação negativo, na qual não querem sair, negativo de ruim mesmo. Tá entendendo? E eles querem estar lá. Então, quem sou eu, quem é o universo, para dizer o contrário, se ele está lá. Agora, se errado tiver, um dia vai ser cobrado pela lei divina, não é isso, nego? Sim. Então, é o que eu digo. Existe sim, mas principalmente dentro de cada um, quando, com as suas atitudes, né? Olha aí. Se essa nossa condição de estar sempre julgando e atacando o próximo existe e não faz bem para a gente, por que não somos só luz nesse universo? Isso, nego, é uma questão kármica evolucionária. Todo ser humano tem que passar por isso, tem que provar. Tem que provar e ser provado, né, nego? Porque não adianta, né, minha filha? Não adianta chegar aqui e já transcender, como eu já falei no outro momento. Chegou, transcendeu. Não, tem que passar, tem que ser provado, tem que ser merecedor. Não posso entregar tudo de bandeja assim. A pessoa tem que fazer merecimento de tudo aquilo que vem do universo para si. Então, seja encarnado, seja desencarnado, tem que ter a lei do merecimento para com tudo, né, nego? Pronto. O que é a evolução, afinal? A evolução é o transcender do espírito. Isso falando para o encarnado. E falando para o plano espiritual, é o trabalho, né? Para o encarnado é o transcender espiritual. Porque vem primeiro a carne, onde tudo aqui se aprende, se faz e passa para a realidade que é do outro lado, né, nego? Sim. Como eu já falei. E lá é onde tem todo o trabalho para poder chegar à evolução. Entendeu, nego? Então isso quer dizer a evolução, que é voltar para o estado virginal do ser. Né? Então existe esse caminho a seguir. É difícil, é tortuoso. É como um ponto que fala na Jurema Santa e Bendita, que caminhos são esses, estão cheios de pedra e areia. Como eu já falei também, citei esse mesmo ponto. Valei-me no Senhor Jesus Cristo, valei-me no Senhor das Candeias. Então, o caminho é tortuoso, é cheio de pé de areia, mas só leva a um lugar, ao estágio virginal, que é ao nosso Criador, nosso Pai Universal, né? Sim. Se viemos de outros orbes, de outros planetas, para esse, num propósito evolutivo, vamos estacionar aqui ou vamos continuar? Vai continuar a jornada, né, nego? Ela nunca estaciona. Ela sempre está em constante evolução. Depende do merecimento, depende dos trabalhos executados, quando passado em seus campos astrais, em seus determinados planos astrais, que eu falo, né, nego? Em seus determinados momentos na sua existência. Então, sempre que existir a possibilidade, você não vai estacionar. Eu, por exemplo, vai chegar um momento que, se Deus me permitir, né, nego? Eu vou estar evoluindo. É isso que eu busco, né? Que eu não vou me manchar, me trazer, até pelo recado do meu padrinho Zé Pilinto, que eu prometi a ele nunca mais, né, fazer aquilo que eu já fiz. Então, eu vou sempre buscar a minha evolução, né? E um dia eu vou sair do plano na qual me encontro, ir para outro e para outro. Isso eu tenho consciência. Claro, sim. Há planos pré-definidos para a evolução do planeta Terra? Há planos pré-definidos para a evolução do planeta Terra? O universo de luz, e é constante, é um dos pilares desse mundo, né? Sim. Então, a evolução, ela depende, sim, desses planos astrais de luz, para poder chegar e transcender toda essa humanidade, todo ser na qual habita. Então, existem, sim, os planos de luz no universo, que são inúmeros. Eu não posso citar nenhum, nem A, nem B. Eu posso citar a Jurema, que vai ajudar a evoluir o mundo. Eu posso dizer que é a Aruanda, eu posso dizer que é muitos seres humanos conhecem como o nosso lar, que é uma faculdade espiritual também. E assim vai, né, nego? São muitos os planos terrenos que podem chegar, planos espirituais que podem chegar a ajudar a parte terrena, né, nego? Na evolução, no caso, foi a pergunta, não foi? Sim, sim. Pronto. Sim. Então, quer dizer que sim, há planos pré-definidos para a evolução do planeta Terra. De acordo com cada ser evoluente. Claro. Né? Ele pode evoluir para determinados planos, cumprir sua missão e galgar novos níveis. Uhum. Então, não posso citar um e esquecer dos outros. Por isso que eu não vou citar, são vários. Sim. Né, nego? É. Claro. E se a pergunta quiser dizer se há planejamento já pré-determinado para a evolução do planeta Terra? Meio. Depende muito do ser humano. Pronto. Depende muito do estádio do mundo todo, né? Do que está nesse universo. Uhum. Já dizia, né, muitos espíritos, que se a humanidade não tivesse jeito, ia haver uma revolução que ia vir de partir de cima para baixo. Então, esse plano, muitas das vezes, tem sim as premeditações. Tem aquilo que foi já escrito nas tábuas celestes. Sim. E que deve ser seguido pela orientação divinal. E tem sim a orientação, tem as pré-determinações, mas que vem de um estado acima, na qual eu não me encontro, e é mistério para mim ainda. É, nego? Claro. Não há nada que o alto, os espíritos superiores não saibam? As esferas superiores, tu se refere, né? É. Nego, tem muita coisa que o que as esferas superiores enxergam e vê no mundo e não fica oculto a eles. Tudo eles estão passivos a ver. Sim. Mas aquilo na qual os seus mistérios não tem ali o seu campo de atuação, vamos assim dizer, então ele não vê aquilo ali. Já o outro ser, no estado de evolução das esferas superiores, consegue ver. Tu tá compreendendo? Sim. Então depende muito, como um depende do outro, para poder enxergar o todo. Um só vê aquilo que atua, e o outro depende do outro para poder chegar e enxergar todo. Perante a lei divina, né, nego? Sim. O planeta é comandado por espíritos de alta evolução? O planeta que hoje fala é o Terra. É. O planeta, o material, né? É. Tu quer saber se... Se é comandado por espíritos de alta evolução. Não. O planeta Terra é regido pela força do movimento do ser. é aquele que vem para cá para encarnar e atuar, para desenvolver e buscar a sua evolução, né, nego? Então, não existe um ser que rege o planeta todo. Tem uma força universal chamada Pai, né, nosso Criador Todo-Poderoso, que está em todo, em todo lugar, que é o universo no todo, como já falei em perguntas anteriores. Sim. Mas se existe um único espírito resolvendo tudo, todas as questões, não, porque a evolução ela é muito transcendente. Uhum. Depende muito do ser. É uma escola, como vocês mesmos falam, né? É. Claro. Então, o que comanda, pelo que o senhor falou, é aquilo que cada um vibra e emana de si dentro das leis de Deus. Que é Deus em tudo. Olha aí, pronto. Somos inclinados a entender que estamos aqui de passagem. Mas o que nos leva ainda a estar aqui? Pelo estágio da evolução, como eu já falei. Tem que ter uma prova, tem que provar e ser provado. Então não pode chegar e transcender, como eu já falei, né? Então, se está aqui ainda, é porque algo tu ainda falta de provar para alguém, né? No caso, Deus está em tu, o ser do nosso Pai, do nosso Criador no universo. Então precisa algo ser sanado, algo ser concretizado no teu espírito para poder passar para o outro lado de uma vez, né? Certo. Onde se alojaria a base do comando do Projeto Terra e quais seriam seus grupos de benfeitores? O grupo do Planeta Terra, que comanda o Planeta Terra, o grupo dos Espíritos que comanda o Planeta Terra. Uhum. Como já falei, são vários planos que comandam, que tem a sua função determinada em cada momento, em cada lugar do Planeta Terra. Por isso que surgem os cultos. Ah. Né? Na Jurema, no Nordeste. Aí vai pro o Condó do Maranhão, aí vai, né? O Tambor de Minas, aí tem o Nagô, aí vai surgindo os cultos. Então, cada grupo existe, né, com seus axé plantados nas suas regiões do mundo, né? Então, cada ser transcende dentro da terra que pisa, cada um com sua cultura e com a sua estágio evolucionário. Então, eu não posso dizer se existe um grupo determinado, porque a falange espiritual é muito grande. São muitos mestres ascensionados, são muitos mestres que estão dentro de alguns planos mais baixos, mas que atuam e trabalham muito bem na luz. Então, quem sou eu para dizer que só existe um grupo isolado? Pronto. É, nega? Se temos esses agrupamentos de abnegados que auxiliam no processo evolutivo terreno, como, mestre, compreender a hierarquia que adotam e a funcionalidade deles? Pelo seu grau de evolução, simples e claro, pelo que ele atuou e pelo que ele fez, conforme os trabalhos transcendentes, certo? E para responder como eles funcionam, também responde no que o senhor falou. É, exatamente. Vai pelo grau de evolução, pelo grau de evolução. Isso, que ele, a função que ele exerceu, como espírito, as boas ações, tudo que ele promoveu, né, nego? Que assim seja. Se tudo é muito organizado no plano astral, se há todo um sistema sustentável, benfazejo, por que parece que tudo acontece à revelia aqui no plano físico? Tudo acontece de todo jeito. Porque não compreendo às vezes essas palavras muito importantes. Ah. Essa revelia que tu fala é de todo jeito. É. Eita, Danúcio, agora botaram para fazer zunido agora. É. Pronto. Então, nego, é o seguinte, tu me pergunta. Vou perguntar de novo. Se tudo é muito organizado no plano astral, se há todo um sistema sustentável, benfazejo, por que parece que tudo acontece à revelia aqui no plano físico? Como eu falei, aqui é só um sonho, do outro lado é a realidade. Oh. Aqui tem que se buscar a evolução constante. O conhecimento é inesgotável. Aquele que busca compreender as leis divinas, as leis do nosso Criador, vai um dia poder transcender num degrau da evolução, né? Que existe o degrau nos níveis da evolução. O degrau é só um passo. Existem vários degraus em cada nível na evolução. Por isso que existe a hierarquia, respondendo também a pergunta anterior. Oh, né? Sim. Mestre. Assim eu entendo, assim eu vejo, né? Claro. Não há nada que aconteça por acaso? Não. Tudo é merecimento. É tudo aquilo que tu deseja com a força do querer que eu falei em outro momento. É querer estar, é querer fazer, é querer ver. E muitas das vezes as entrelinhas se ligam a pessoas que talvez você não conhecesse, né? Muitas das vezes você está no momento certo, na hora certa, está no momento errado, na hora errada. Então isso não é por acaso, é para tu tirar proveito, conhecimento de algo, né, nego? Para tirar conhecimento de algum motivo dessa passagem, desses encontros diversos no mundo terreno. Nada é por acaso. Tudo é premeditado, sim, tem que acontecer. Conforme aquilo que tu faz, né? E teu merecimento. Pronto. Admitindo que somos crianças perante a evolução de outros planetas, de outros orbes, quando, mestre, acontecerá o real contato conosco? Quando a espiritualidade vai ter o real contato com vocês? É, pode. O senhor interpretou espiritualidade, né? É. Mas. Liga a pergunta de novo. Não, mas é que a gente está falando sobre extraterrestre. Extraterrestre. Vamos lá. Admitindo que somos crianças perante a evolução de outros orbes, quando acontecerá o real contato conosco? O contato é constante, nego. Basta se conectar com o universo e tentar entender e interpretar as leis divinas. Que todos os seres que têm o conhecimento astral entre os planos, entre os planetas, entre os astros, eles transcendem, né? Tem várias energias evolucionárias e evolutivas que estão lá no plano, na qual se chama de órbita, chama de extraterrestre. É um nome terreno isso. Extraterrestre é o ato de estar no extraplano. Sim. Está em outro plano. Aí tem gente que dá alusão, vê como quer ver, bota a cabeça por tudo aí, orelha afiada e dá a visão que quer dar, né? Mas existem as energias cósmicas que regem todo o universo. São mistérios divinais criados com um único propósito, de ajudar o universo como um todo. Então, para isso que existe. E o contato é constante, basta você se interiorizar e querer compreender as leis naturais. Entendeu, nego? Sim. As pessoas estão preparadas para o contato alienígena? Ainda não, porque existe a ignorância espiritual. Quando se desprenderem disso, um dia terão oportunidade, sim. Muitos têm a oportunidade, outros não. Há algo nesse universo que já não esteja arquitetado? Há algo nesse universo que não esteja arquitetado? É. Tudo é arquitetado, nego. Tudo tem, até o lado negativo, até o plano astral, tanto da polaridade negativa no quesito desagregador de energias, que é o que suga energia daqueles que fazem mal, quanto aquele lado da luz que acolhe aqueles bons espíritos, quanto realmente o lado trevoso, obscuro do ser que quer realmente propagar o mal no coração. Então tudo é arquitetado. Tudo tem a sua função e seus postos liderados, né, nego? É mais ou menos assim. Pronto. Admitindo, mestre, que nada está escrito, como as grandes consciências já sabem o que vai acontecer? Tudo já está escrito. Não tem esses aqui, nada está escrito. Tudo já está escrito. Por isso que eles já sabem o que vai acontecer. Porque é lei divina, é mistério virginal. Não cabe a mim nem a você saber o porquê. Apenas seguir o fluxo da vida. Né, nego? Bom. Tudo muda quando você se renova. Eis aqui uma reflexão. Em cima dessa reflexão, o que o senhor pode nos trazer? Ah, tudo muda quando você se renova. Claro, nego. Porque a renovação ela tem que ser diária. Ah lá. Então, se você hoje estava com aquele... discutiu, até um olhar trocado de quem não quer o bem, até um olhar atravessado te faz o mal. E tudo é energia, vocês são essência, atrai, magnetismo, né, nego? Então quando você se renova, você se sente bem e se sente melhor. Como assim? Se interiorizando, buscando dentro de você o que há de melhor. Se alguém me quer o mal, eu vou dar o melhor, mesmo que você seja todo quebrado da situação. Porque a força divina está vindo no meu coração, né, nego? É assim. Vivemos no mesmo tempo e espaço dos espíritos desencarnados? Vivemos no mesmo tempo e espaço. Vivemos no mesmo tempo. Por isso que eu estou abalado da minha jurema trabalhando aqui agora, senão não estaria aqui. Se eu vivesse em outra realidade, num futuro distante, eu não seria mestre da jurema, seria um ser que está no futuro que também existe. Mas que é um mistério ainda oculto para mim na minha ciência. Né, nega? Não vou falar no que eu não sei, mas existe sim uma interligação entre os planos para que todos possam trabalhar juntos em prol da evolução de todo o sistema. Né, nega? Essa é a ciência. Ei, graças a Deus. Existem dimensões mais profundas com a qual se pode comunicar? Existem. Não existe limite para aquele que quer. A força do querer se comunicar, como já falei, pode se comunicar com, você chama de extraterrestre, de hobbit, de quem lá que foi, ou chamam de os seres que estão nos planos ascensionais, que estão em outros planos, que existem no universo como um todo. Existem também aqueles que estão em planos mais baixos, que estão ali com a sua evolução e que não pode jamais ser criticado sem estar lá, porque tem algum motivo no todo, né? Porque tem? Tem algum motivo no todo, né? Sim. Não tá ali à toa. Não tá ali pra brincadeira. Então, eles muitas vezes não compreendem, não respeitam. Mas a gente, por estar aqui e saber e entender o respeito, verdadeiramente a essência do respeito, então a gente tem que ter, né, o respeito por eles. Ah. Se eles não dão a gente dá pra eles. Nessa função, levar o conhecimento por espírito menos evoluído, né, e aprender com os mais sabidos, né? Então a gente está fazendo assim. Ô mestre, considerando que não há tempo e espaço, por que o espírito não pode reencarnar no passado ou no futuro? Essa função entre o tempo e o espaço, passado e futuro, é uma relação projetora do ser espiritual. O teu ser, no ato da tua encarnação, se tu tivesse várias passagens terrenas, no quanto tu está encarnado, ele está refletindo no passado e no futuro. Seja encarnado em um futuro, em um presente ou em um passado. Então é a junção refletora do ser. Então é como um espelho, né, que tem as suas... Como é que você chama? É um cristal que tem as suas... seus lados, né? São seus lados. Então, ele vai refletir um único cristal, 3, 4 de tu. Claro. Então, enquanto tu encarna, tu é um cristal que reflete em tudo, no presente, passado, futuro. Né? Então, assim, toda a tua essência transcende. É o ato do ser encarnado. Então, o tempo e o espaço, passado, presente e futuro, é uma evolução, sim. E todos que estão aqui, estão lá, estão cá, estão lá, estão acolá. Né, porque tiveram vidas a passar, tiveram vidas passadas e estão também na frente e assim sucessivamente. Deu para tu entender? Eu falei demais. Não, deu. Deu para tu entender, não foi? Sim. Como o encarnado é como um cristal multifacetado, multilateral. Isso. E que reflete em cada um dos seus lados, tanto o futuro por quanto isso, o passado. Por isso que vem um carro. Tu vê o teu reflexo do passado refletindo no presente. Ah. E o teu presente vai refletir no futuro que vai vir ainda. Mas teu ser já está lá, esperando os teus atos do presente. Entendi. Tu entendeu, nego? Sim. É mais ou menos assim. É como minha jurema, o sagrado, me ensinou. E assim eu passo, compreendo e entendo. Quem tem esse outro conhecimento, que fica com o seu, fica com o meu. Né, nego? É. É assim. No plano extrafísico, é possível uma viagem no tempo? Se você fazer as suas regressões, concentrações firmezas e conhecimento da magia, porque isso depende da magia do tempo, você pode recobrar algum nível de consciência do que passou. Mas com todo amparado espiritual, não é só chegar e fazer, oh, eu vi eu. Aí vai ser mais uma mistificação mental do entendimento espiritual do que o próprio ser regredido. Né? Então tem que entender tudo para poder fazer, não é assim. Regredido, o senhor fala... Regressado. Isso. No passado. E no plano extrafísico? O senhor falou do encarnado, né? Isso. Vamos falar do espírito. É possível o espírito viajar no tempo, ou seja, no plano extrafísico? Quando é permitido, sim. Ah lá. Pelos aqueles que estão te guiando, que a gente, quando está do outro lado, tem os nossos condutores espirituais, por assim dizer. Sim. Quando é permitido ver algo que foi passado, que foi apagado do teu mental, tu vai recobrar aquilo ali, de alguma maneira, para tirar como aprendizado. E tu pode ver também, respeitar em alguns tipos de, eu posso dizer, flashes do futuro também. Uhum. Por isso que a gente vem com as mensagens. Como muitos mestres encarnados trazem espíritos evoluídos que têm esse domínio de transcender entre os tempos, compreender o passado dele e compreender o futuro da existência do ser e dar suas mensagens para o mundo como um todo. É o caso de um grande mestre terreno como o Chico Xavier e outros que estão na Terra, né, ainda. Claro. Olha, o final dessa questão vai ser assim: como os espíritos comunicantes podem relatar o que vai acontecer? Esse vai ser o final da questão, mestre. Os espíritos comunicantes podem relatar o que vai acontecer. Esse é o final da pergunta. Começo da pergunta vai ser esse: se tudo é mutável e uma escolha pela lei do livre-arbítrio interage na construção de realidades, como os espíritos comunicantes podem relatar o que vai acontecer? É, nego, mais ou menos como eu falei. Uhum. Ele domina essa energia que ainda está aquém desse pequeno trabalhador, mas que já foi apresentado para mim, tu compreende? Sim. Na minha Jurema. Eu falo do plano da minha Jurema porque é onde eu vivo, né? É. Então, quando ele começa a dominar essa energia, essa magia, de poder ver o que está por vir no universo, de entender o que está por vir no passado, o que já passou no passado, ele consegue se comunicar com seus médios e passar as mensagens na qual foi designado, pelo merecimento do dom espiritual e a seriedade do médium. Estou entendendo isso? Sim. Então, há uma combinação, como eu já falei, as tuas perguntas muitas das vezes elas se interligam. Sim. Há uma arquitetura. Está tudo escrito como tem que ser. Então depende do médium, depende do estado evolutivo também do espírito que está do outro lado, que vai ser o comunicante. O cavalo vai ser apenas um canalizador de energia. No universo não existem fronteiras, apenas aquelas que você coloca. Comenta essa frase, mestre. No mundo eu avistei uma muralha, uma muralha, feliz de quem ela atravessar. No mundo eu avistei uma muralha, feliz de quem ela atravessar. É a muralha das três donzelas que vive no fundo do mar. É a muralha das três donzelas que vive no fundo do mar. Segure eu no mundo, segure eu, sustenta eu, ô Jurema, sustenta eu. Então, nego, é assim, você realmente coloca as muralhas que você mesmo coloca e impõe no seu caminho, na sua vida. E essas três donzelas na qual me refiro, é como já falei em outro momento, no outro ponto que eu cantei. É o ego, a vaidade, a luxúria, a ganância, a cobiça, é tudo aquilo que inferioriza o ser. Então, essas barreiras são impostas por todos encarnados, pelo ato da matéria se sentir confortável. A matéria se sentir no luxo, na boa ação, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai se sentir bem. Então, com isso, né, nego? Ele coloca as suas limitações terrenas e as barreiras que existem no universo são impostas muitas vezes por cada ser, seja ele encarnado ou desencarnado, porque não é só os encarnados que colocam, não, viu? Mestre, quando duas pessoas que se conheceram em vidas passadas se reencontram e elas têm consciência disso, como devem agir? Quando elas se reencontram em vidas passadas e têm a consciência, elas têm que agir de maneira correta, conforme aquilo que vem de dentro do coração. E entender que vidas passadas servem para progredir, não para regredir. Olha. Se teve algum mal entendido ou um mal desarranjo na vida passada, tem que ser tirado como proveito. E entender que nesse momento, se você atravessar pela lei divina, você vai estar cometendo uma coisa negativa e vai resgatar um karma do passado. Está entendendo isso? Sim. Então, não adianta, tem que entender que hoje a vida ela é existencial para a evolução do ser. Se houve o reencontro, é para aprender e entender que cada um está onde tem que estar, pela força do teu próprio espírito antes de encarnar. Então, nego, tem que ter... Eu vou citar um exemplo, para ficar mais entendimento. Um rapaz encontrou uma moça. Esse rapaz é casado, a moça também. E em vidas passadas eles podem ser marido e mulher, não podem? Sim. Aí quer dizer que vai trair? Não. Vai atrapalhar o quê? Uma lei divina. Por mais que a atração física, o mental, fique pedindo que aquilo aconteça, muitas das vezes é o teu interior querendo te provar mais uma vez, para que tu transceda na evolução. Oh. É um objetivo único na vida, é a evolução. Então, na vida terrena, que eu digo, né? É. E até espiritual, mas espiritual é com os trabalhos. Na parte terrena é a aprovação, é como eu falei, é provar e ser provado. Então tem que existir esse conteúdo dentro de si, um entendimento. Se compreende, não faça. E se fez nas cegas, sem compreender, entenda e não faça mais. Porque vai estar resgatando o carro, né? Olha. Deu para entender, né? Sim. Ô, mestre, qual que é a diferença para o senhor entre transformação e transição? Transformação, ato de você transformar, né, nego? É de você pegar algo na qual você vive e transformar em melhor. Transição é quando você está no lugar e pela sua transformação de que você transformou algo dentro de si, passar para uma transição de algum nível maior. Sim. Um exemplo, o camarada, um encarnante desencarnou, ele transcendeu, né? Ele transitou de um plano para o outro, né? A pergunta é, transformar e transitar. Transição. Não é transitar? Transicionar. Transicionar. Então ele encarnou, né, sua matéria, fez o que tinha que fazer na Terra, uhum, com as leis divinas, uhum, e ele vai ali materializar, né? Que é, qual é a pergunta, nego? Qual a diferença entre transformar e transitar? Então, ele vai transformar o espírito, né? O espírito vai se fazer mais presente do que na matéria. Uhum. E ali do outro lado, ele vai transicionar do plano material para o espiritual. Uhum. É como eu, na Jurema, eu posso, depois do meu trabalho, da minha concretização de tudo, passar para outro plano. Então eu vou transcender, né, nego? Vou transicionar, me mover de um lugar para o outro. Claro. Né, nego? Pronto. É mais ou menos assim, deu para tu entender? Deus. Ou o mestre falou besteira? Não, deu sim, senhor. Não. Cada ser do universo vibra uma frequência única e individual, assim sintonizando-se com o seu semelhante no momento ideal, começando aquilo que se chama conexão. O que o senhor pode nos passar a respeito dessa colocação? Porque semelhante se atrai, né, nego? Tá. A energia do bem atrai o bem, a energia do mal atrai o mal, né, nego? E a polaridade também se atrai, positivo, negativo, para que juntos possam trabalhar e fazer a força movimentar. Então, quando existe um ser, como se afirma que um ser é energia, que um ser emana essa energia, e o outro existe um momento para poder se unir, né? Uma pergunta não é essa? Sim. Pronto. Então, eles vão sim ter um momento oportuno para que eles possam evoluir juntos. Né? Porque não, nem sempre, como eu já falei, tudo está interligado, ninguém anda só. Então vai ter um momento que aquela energia vai ser tracionada com outro ser para que juntos possam seguir melhor na evolução, né? Sim. Aí diz assim, ó, cada ser do universo vibra uma frequência única e individual, assim sintonizando-se com o seu semelhante no momento Isso. ideal, começando aquilo que se chama conexão. É o que eu falei também em outro momento. A individualidade faz o processo do todo. Se você busca a sua evolução única, se você busca fazer a sua parte, né? É. E o outro também busca fazer a dele, para com o todo. Então vamos chegar em um lugar melhor. Eu dei uma resposta para poder entender, mas vocês sabem que eu já falei no momento passado a mesma resposta praticamente nesse quesito. Então o individual faz a parte do todo. Uhum. Então em algum momento o ser, ele é individual, o ser individual, ele é único no universo. Claro. Então quando ele faz a sua parte num todo, ele vai transcender e vai chegar o momento dele compartilhar disso aí. Entendi. Que é com o todo. Certo. E juntos vamos fazer a egrégora universal. Deixa eu ver se eu entendi, né? O senhor falou assim, cada ser na sua individualidade vai vibrar um propósito e as leis de Deus vai criar a sintonia para que se encontrem, e construam o que é necessário. Isso. Aí vem também aí o quê? A arquitetura de todo plano, né, nego? Pronto, entendi. Que aí é o caso, o motivo da existência, que isso é um dos, que são vários. Né, nego? Todos os universos paralelos estão conectados de alguma forma? Sim, nego. Claro, porque o universo, ele é único. Uhum. E os planos estão interligados com os seus mistérios na criação em um propósito divinal virginal. Então a gente não pode dizer se A ou B, depende daquele ou daquele outro, mas todos estão interligados. Claro. Se a frequência vibratória de cada um é única, como podem universos inteiros se conectarem? Pela atração que eu falei. Claro. Pelo padrão energético, né? Por tudo que um faz em prol do universo e que reflete em outro plano, em outro plano, em outro plano, e juntos fazem a comunicação universal. Porque o que é bom, eu vou espalhar para a luz. O que é negativo, eu vou espalhar para o lado negativo do desenho do plano desagregador de energia negativa, de consumidor, de esgotar as energias ruins. Né? Então, depende do padrão de que ele está executando. Né? Então, todos são únicos, todos têm a sua energia, todos têm a sua individualidade, mas têm objetivos mútuos. Né, amigo? Ruas, bairros, cidades, estados, países, planetas, galáxias e universos. Qual a participação dos seres encarnados e desencarnados no direcionamento do grupo vibratório ao qual ele poderá pertencer e pela afinidade? Simples e clara a resposta. Uhum. Pelo que ele transcende, pelo que ele vibra. Que ele emana. Pelo que ele emana. Sim. O que ele emana dentro de si com a sua essência, ele vai calgar isso aí, né, amigo? O que é real dentro de um espírito em qualquer estado de consciência? O que é real dentro do espírito em qualquer estado de consciência é a sua essência, a sua energia. Isso nunca, isso é intransmutável, isso é intransferível. Isso pertence a ele, a sua essência. Foi algo que Deus deu a ele, nosso Criador, nosso Pai Maior, da sua geração. É imutável. É imutável. A sua essência. Se está tudo conectado, mestre, mais uma vez voltamos a pensar que luz e trevas são um só. Sim. Em um propósito maior. Né, nego? Sim. A luz atua na treva como um policial atua em uma favela. Uhum. Né, nego? Para manter a ordem no caos. Para manter a ordem na onde está o movimento negativo. Então, para isso que existem os fatores desagregadores. Claro. E estão interligados, porque se não existisse o equilíbrio, o mundo seria só de claridão, o mundo seria só de escuridão. Então, tem que ter esse equilíbrio, para que possa haver os merecimentos, para que possa haver as provações, para que possa ser criado esse universo astral. Aí pode-se gerar outra pergunta. Dizer assim, se Deus criou tudo e Ele é perfeito, por que que Ele permite que outros possam fazer energia, coisas ruins? É. Para que possa valer dentro dele, nele, a energia da luz divinal. Porque a essência, Deus cria o homem, mas a essência é tua. Pertence à centelha divina dele. Mas com teu livre-arbítrio, um fator que Deus criou. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar toda a humanidade depois do ato daquele no Calvário, Todo ser que nasce depois, nasce com a sua salvação. Né? Nasce com o seu livre-arbítrio. E você faz com ele o que você bem entendeu, o que bem quer. Para isso que existe essas ações, provação, provar e ser provado. Entendeu, Monique? Quando o senhor deu exemplo, fazendo uma analogia sobre luz e trevas, do policial na favela, o senhor quis dizer, por exemplo, que a luz é a justiça aonde existe o desajuste. Isso. É o que eu digo da comparação que eu dei. É se está tudo desarrumado, está tudo errado ali. Sim. Então vai ter que ter alguém para orientar e conduzir. Claro. Então a luz ela atua justamente nesse momento, para trazer o equilíbrio, para trazer a organização dentro do caos. Pronto. Não é como um policial terreno, né? Aí é onde entra o mistério Exu, onde entra o mistério Pomba Gira, onde entra alguns planos na qual eu não pertenço. Mas, como eu já falei na minha história, eu já fui um pouco nesse momento, nesse lugar. Tu sabe, né, nego? Sim. Eu já comentei e não vem o caso, porque o momento aqui é de outro foco, né? Isso. Das perguntas que tu tá fazendo. Mestre, qual o papel da percepção no corpo do encarnado e da percepção no corpo do espírito? Qual é a percepção de quem vê ou... É, o papel da percepção, por exemplo, no corpo encarnado, a minha percepção serve para algumas coisas. E a do espírito já serve para outras coisas. O espírito ele expande, né, nego? Uhum. Ele tem a percepção do todo que está à volta. Mas a matéria, por sua limitação, não compreende. Aí a sua percepção é reduzida. Por isso que eu digo, no plano da Jurema, na ciência da Jurema, no Catumbó, na qual eu tenho muito prazer de trabalhar, é uma ciência fina, é uma ciência nobre, que é a natureza. Se você não se despir de toda a sua materialidade, você não vai compreender nem se perceber dentro da Jurema. Então, para isso, existe a percepção espiritual e tentar conectar-se a ele. Entendeu, Nico? Sim. O que querem dizer os mestres ao se referirem ao Deus interior, ao eu maior? O Deus interior é a centelha que Deus deixou em tu. É o que pertence ao mistério do nosso Criador. E o eu maior é o todo. É onde existe a potência de todos juntos, na individualidade arquitetônica do mundo e gerando um único ser. É como um cristal translúcido, brilhante e reluzente, que brilha a todo momento. Então esse é o eu maior em todo o universo. E o eu e o Deus que habita em mim, que habita em tu, que habita em todos, é aquela essência divinal na qual Deus deixou para todo ser que eu já respondi em outro momento. Claro. É, nego? Quanto mais evolui o espírito, mais ele se vê uno com Deus? Com certeza, nego. Ah. Porque esse é o objetivo. Pronto. É evoluir para chegar galgando os degraus da evolução, chegando nos níveis na qual um dia vai chegar para o estágio original. E isso requer muita, mas muita evolução, muito, muito tempo. Né? E muitas das vezes uns caem e tem que regredir tudo de novo. Tem que entender tudo isso. É mistério divino, né, nego? Tem coisa que a gente não chegou nem lá ainda. Mestre, quando a gente fala de universo, a gente pensa num vasto, gigantesco e infinito. Qual é a utilidade de tanto espaço vazio e inútil? Não existe espaço vazio e inútil. Assim como o planeta sem gente. Não existe espaço vazio e inútil. Tudo é habitado. Oh. Tudo existe as energias. Você vê vazio pelos seus olhos carnal. Oh. Mas ali existem as energias. Você pega, eu falo pela Jurema, você pega uma folha, o sangue real verde, né, da Macaia. Oh. Existem vários seres que habitam aquele imensurável domínio da Macaia. Sim. São fadas, são gnomes, são vários, e são vários seres que habitam ali dentro para um propósito, muitas das vezes, divino. Assim é o universo paralelo nosso, no qual da Jurema que eu vivo. Sim. Assim é o universo paralelo ao terreno na qual tu vive. e assim todos estão habitados. Minha jurema, ela pode ser invisível, aqui existe um vácuo para tu, mas ali existe um pano plasmado. Oh. Então não existe espaço. E quanto mais se cria... Existe espaço vazio, né, senhor? É. Uhum. Então quanto mais se cria, mais existe, se expande o mistério de um espaço do infinito, que é onde vive toda a criação, né, de Exu também. Uhum. Então se existe Exu no espaço do infinito, quando tu se gera, por que que tá vazio se Exu tá dominando aquilo lá? Uhum. Então já é uma energia predominante, então não existe nada vazio. Foda. Com tudo aquilo que acredito ser, eu me conecto. Tudo aquilo que eu acredito ser, eu me conecto. Pois é, a mente, ela tem um poder. E você, com a sua mentalidade, seja ela positiva ou negativa, vai ser aquilo que você mentaliza e atrai para si mesmo. Então é assim, né? Claro que sim. Como o senhor poderia explicar que Deus habita em mim e habita nos mais profundos e ignorantes seres das trevas? Não é injusto para com meu esforço? Não. Por que não é? Porque ele lá embaixo, ele precisa passar por aqui. Ele nem entende que o Deus que habita nele, que habita em tu. Ele nem entende isso. Ele muitas vezes está inconsciente. Ele não sabe nem que dentro dele existe uma centelha divinal. Ele tem que buscar evoluir e crescer naquela essência que existe dentro dele. Não será injusto com você. Pelo contrário, acredite no seu Deus. Acredite na parte divinal que existe dentro de você e olhe pelo menos favorecido. Essa é a sua participação com o todo. A importância de um grão de areia e você é a mesma para o universo. Com certeza, amigo. Eu ainda me coloco menor. Eu ainda me coloco menor? Isso. Uhum. Sabe por quê, nego? Uhum. Porque a evolução, ela é contínua. Uhum. A evolução, ela existe. Eu, particularmente, me coloco menor porque eu sou um mero trabalhador da Seara da Caridade, da Jurema, para tantos outros. Eu venho com minha missão, faço meu trabalho, faço aquilo que foi designado para mim, sem pestanejar, sem fraquejar, né? Mas faço aquilo que eu acredito. Então eu me coloco ainda menor para todo o universo celeste do meu Pai Criador. Oh. Né? Se Deus habita em mim e Ele é eterno, eu sou uma extensão da sua criação? Sim, amigo. Quando Deus teve a intenção de criar algo, tudo se fez. Né, nego? Então, tu é uma criação divina. Por isso que vem os dons espirituais. Por isso que vem a mente. Né, nego? O poder da mente, a força do querer. Tudo que você já compreende como tudo. E aquele que não compreende tem que buscar compreender. Então você é sim uma extensão de Deus. Você não tem as passagens de escritura que fala fez-se a imagem e semelhança. Então não é diferente não. Segue teu caminho, dai o melhor de si e busca aquele Deus Todo-Poderoso que existe dentro de tu. Oh. É. Se eu sou eterno, eu sempre existi? Você existiu, muitos encarnados que estão aqui hoje já tiveram várias passagens na Terra. Quem sou eu para dizer quantas foram? Né? Mas a tua existência deu-se, muitas das vezes, no ato da criação desse universo. O ciclo encarnatório vem de muito tempo atrás, que na qual não tenho nem merecimento de dizer o quanto tempo foi. Então, acredita-se sim, que quem está encarnado hoje é um ciclo encarnatório, onde entra também um fator na qual eu te respondi anteriormente, do cristal, que reflete vidas, no presente e no futuro, né, nego? Sim. Tu entendeu? Sim. Claro que sim. Ou seja, o senhor desconhece se existimos de todo sempre, mas o senhor sabe que vem de muito tempo que a sua ciência desconhece. Isso. Pronto. Tudo faz muito tempo, né, nego, na vida, né? Para chegar ao que é agora, o ser humano passou por diferentes formas de vidas existentes no universo? Com certeza, amigo. A ciência, através da influência espiritual dos grandes cientistas astrais, trouxe para a Terra, para a tona na Terra, todo esse conhecimento evolucionário que hoje existe, chamado de ciência terrena. Né? Então, as formas, as evoluções, os povos, transcendem milênios, né, nego? Então, como também naquela época, os povos nômades, os maias e todos aqueles, eles plantavam, eles tinham a ciência que foi dada por Deus de fazer suas plantações quando se abriam portais espirituais para suas devidas colheitas, e tinham várias formas nas suas, nos seus pomares, nas suas vegetações para a colheita, para a comida, né? E tinha um momento. Então, na hora que o portal era fechado, era a hora de arar a terra. Aí daí tu tira também ensinamento na terrena. Arar a terra, semear a semente, para depois, quando o portal se abrisse, ter uma... Tinha que bater, né? Quando tivesse frutífera, pronto, para a colheita tem que estar o portal aberto para que aquela colheita fosse abundante e próspera. Então, nego, é mais ou menos assim. Trazendo para a realidade daquele povo sábio, quando tu passa por um momento difícil na vida que tem que arar a terra, rasgar o chão, que é o sofrimento, que é o burilamento do corpo, e depois ter que semear para poder buscar algo, é mais ou menos assim. Meu nego. O senhor respondeu interpretando assim: para chegar ao que é agora, o ser humano passou por diferentes formas de vida. Isso. O senhor entendeu como um jeito de viver, mas vamos buscar saber também se o ser humano, para chegar ao que é agora, também passou por diferentes formas, formas físicas. Sim, nego. Reinos do reino, por exemplo, mineral, vegetal, animal. Pronto, nego. Desde a minha consciência, na qual eu entendo que eu já vivenciei na minha jurema, se teve forma de animal, se teve forma de vegetal, é um mistério na qual eu desconheço. Tá certo? Eu tenho que me colocar humilde, não vou inventar. É porque eu sou mestre da jurema, eu venho para trabalhar. Eu não venho para colocar palavras onde não existe. Sim. Agora, se tem alguém, algum ser, algum espírito mais evoluído que já disse que sim, quem sou eu para dizer que não? Né, nego? Que assim seja. O que representa a lucidez dentro do ambiente que vivem as consciências encarnadas? A lucidez, quando vivem as consciências encarnadas. A lucidez é aquele momento que tu tá vivendo, que tu compreende com o todo do universo. Tu vê, tu tem os olhos do Espírito, tu consegue compreender as leis divinais, tu consegue entender a transcendência do teu plano na qual tu pode viver e transcender. Né, nego? Então a lucidez é isso, é compreender o todo. Teu espírito. Qual o estado máximo de lucidez a que pode o encarnado no plano físico almejar? Ele pode, justamente, quando ele estiver naquele momento íntegro, consigo mesmo, quando ele desprender de tudo que é isso, é como aquela passagem também nas escrituras que fala: larga tudo e me segue. Quem é que vai querer largar um milhão, um palácio e seguir? Quem que vai querer largar tudo para andar a pé descalço? Né, nego? Então, quando você se interiorizar, buscar entender em espírito e em verdade os propósitos na qual veio, esse é o máximo que eu vejo como... Pode almejar. Pode almejar como lucidez, né, nego? Pronto. Um ser humano encarnado. Qual a diferença entre compaixão e misericórdia? A compaixão, nego, se dá pela aquela pessoa que está ali moribunda, né? Que está sofrendo, seja encarnado, seja desencarnado, é a compaixão, é entender, digo, me refiro à pessoa, né? O ato de eu dar o bom, dar o melhor que eu posso dar, é amar o meu próximo como a mim mesmo, meu irmão, meu camarada, sem querer nada em troca, de verdade, é a compaixão. A misericórdia é alguém, né, que te fez algum mal, muitas das vezes, Muitas das vezes é um espírito que fez mal a alguém que tu gostava. Eu tô falando de encarnar e desencarnar, tá, nego? Sim. E tu tenha misericórdia para aquela pessoa. Misericórdia por tudo que foi promovido. Nicole nem compreende a existência de todo aquele ser, de toda aquela junção de coisas a qual ele vive. Então a misericórdia e a compaixão são irmãs gêmeas. Uhum. Mas compaixão, mais misericórdia para o ser humano encarnado que estou precisando. O senhor se entende? Compaixão é eu compreender a dor do outro. Isso, é você estar tá ali se colocando, né, no lugar do outro. É você amar o próximo como a si mesmo. Isso. E a misericórdia é você ter a misericórdia por aquele que te fez mal, é aquele que fez mal para alguém. É saber que é o que ele podia fazer naquele momento. Isso. E amar sem julgar. Isso. Pronto. Entendeu? Entendi. Eu falo muito que é para poder a pessoa entender. Sim, melhor. Muito obrigado. Aí vamos lá, mestre. O senhor quer beber alguma coisa? Não, nego, estou bem satisfeito. Tá. Já bebi, já fumei. Pronto. Eu estou aqui para fazer o trabalho que tem que ser feito, na qual foi me dada a missão, e eu estou aqui para executá-lo. Que assim seja. Acredita-se que para conhecer Deus é preciso o atributo da fé, como dizia Santo Agostinho. Qual é esse sentido que falta ao encarnado para compreender o seu Criador? A fé, ela banalizou-se, né? Tem muita gente que diz, eu tenho fé, mas fala da boca para fora. A fé, ela é um tom da criação, né? Ela é uma essência divinal, virginal, que queima de dentro para fora. Ela tem o poder de queimar esses miasmas, tem o poder de quebrar todas as barreiras e tem essa função de mover montanha. Tem essa função de mover montanhas. Isso, como as montanhas do invisível que todos os seres implantam dentro de si. Nossa. Então a fé, ela sim, é uma energia primordial do ser. É uma força que Deus deu a cada um. E que quem puder buscar essa essência dentro de si, que tenha e não abra mão por nada no mundo. O senhor acredita que é esse então o sentido que falta ao encarnado para compreender o seu Criador? Com certeza, amigo. Ter fé no contato do bom é bom demais, né? Né, amigo? Depois que as coisas começam a vir, a provação vem, como é que eu digo? Para provar e ser provado, aí começa. Questionar a tua fé, se realmente está no caminho, se não está, é por aí. Como alcançar a capacidade de perdoar quem está legitimamente errado e fez propositalmente com crueldade, tripudiando em cima do seu sagrado? Tu pode reperguntar. Como que a gente alcança a capacidade de perdoar quem está legitimamente errado, fez propositalmente com crueldade, tripudiando em cima do nosso sagrado? É difícil, né? Né? Para quem está encarnado é difícil. Sim. Porque a matéria é muito apegada ainda aos fatores terrenos. Ver alguém que te fez um mal e depois te dá um abraço verdadeiro e sincero é muito difícil. Encarnado, muitos encarnados estão aquém dessa realidade. Já no lado espiritual, a gente tem que entender que tudo aquilo, assim como o canal também, mas a gente tem essa visão do espírito. Né? Que aquilo ali foi usado nas leis para muitas vezes acontecer. Vou citar um exemplo. Posso dar um exemplo? Pode, deve. Uma pessoa que atravessou-se no teu caminho, né? Um caminho de alguém da tua vida que tu gosta muito. Se embriagou, encheu a cara, bateu no teu carro, matou tua mãe. Tu jamais vai querer perdoar aquele cara porque ele bebeu consciente, sabe que estava e poderia matar alguém conduzindo o veículo. É. E tu vai, de toda maneira, achar que aquilo ali foi ele que quis fazer, porque bebeu e tal, né? Consciente. Bebeu sabendo irresponsável que poderia acontecer, não é isso? Sim. Mas o que está por trás? Será que a lei divina permitiu que aquilo ali acontecesse para que o aburrimento da alma acontecesse, tanto a tua quanto a dele? Onde existe fator causa e efeito, né, nego? É. Onde existe fator das leis divinas? Então, a gente, como espírito, tem que entender, olhar de cima e saber e sentir o que está por trás. Entendeu, nego? Como alcançamos esse mestre interior que existe dentro de todos nós? Se interiorizando. Se afastando do todo. Do todo, você fala da massa, da massa. Afastando, que eu digo, dessas energias negativas, das vicissitudes. Né? Buscando o seu estado original. E você consegue, com certeza, com muito esforço e dedicação, você chega lá. Como descobrir em mim este universo de infinitas possibilidades e não me enlouquecer quando o encontrar? Aí é o X da questão. É, porque esse grande universo, ele é encantador. Olha. E as probabilidades, né, o poder adquirido para esse que consegue enxergar tudo isso, é muito grande. Olha. Então saber lidar com isso muitas das vezes é complicado e tem que estar muito bem preparado. Tem que ser valido pelas suas forças, pelas suas energias. E sempre entender que aquilo ali existe, sempre existir, você é mais um. Porque se você entender que aquilo ali, como você é o único, ou tem um super poder, aí é onde entra a tua queda, né, nego? Então tem que entender, saber que aquilo ali existe, já existia antes mesmo de tu estar ali. Né, nego? Ou não? Sim. Então, tem que respeitar, se colocar pequeno. De espírito em verdade, que se colocar pequeno da boca para fora, né, nego? Também existe isso, né? É, complexo de inferioridade. Né? Isso. Não, eu sou pequenininho, né? E por dentro tá se achando grande. É. Não. Se abrir a falsa modéstia. Isso, se abrir a boca para proferir no universo, o universo capta aquilo ali, que são todos aqueles seres, e vão ver teu estado original por dentro. Olha. Quem compreende, eles, não sou eu nem é tu. Aí vai dizer, ó, fulano tá ali se inferiorizando para enriquecer o ego. Toma teu merecimento. Aí o merecimento muitas das vezes é negativo, né, nego? Então por isso que eu tomo muito cuidado com o mestre da Jurema para proferir minhas palavras. Sim. Né, nego? Porque não é porque eu sou o mestre. Ah, o mestre aí tem que fazer o que quer, ou falar o que achar. Eu falo aquilo que eu compreendo. Falo aquilo que eu entendo. E que eu já pisei, né? E aquilo que ainda estou por aprender. Mas me colocando na minha inferioridade, na qual muitos patamares estão acima de mim. Essa é a minha visão. Por meio de religião, conseguimos chegar à ascensão? Claro, amigo, porque a religião ensina muito. A religião, quando é entendida, quando é manipulada, aí é outra coisa. Quando ela compreende a essência da qual faz parte, ela vai sim ajudar para aquela essência daquele ser lapidada, ser moldada, né? Quando uma religião ela tem um propósito divinal, ela sim ajuda o ser. Agora, quando é uma religião manipuladora, né? Manipuladora, que quer ali apenas pegar aquele ser e fazer dele seu escravo. Fazer dele seu escravo. Aí essa religião não... Não condiz. Essa religião não vai evoluir, sim. Pelo contrário, vai deixar ele preso. E vai colocar uma venda nos olhos, né, nego? É. Vai colocar uma venda nos olhos e aquele ser não vai poder ver o todo do universo, na qual a gente falou tanto aqui. Sim. Né, nega? A nega tá quase dormindo. É. Quem, e como é que o, ela está quase dormindo, e como é que o senhor consegue se manter assim, igual no começo até agora? Com essa mesma motivação, essa alegria de trabalhar? É a vontade de mostrar para aqueles que estão, em algum momento, vendo, ou lendo, ou ouvindo todo esse diálogo, tirar proveito de alguma coisa. Se for positivo, que traga para si. Se for negativo, faça sua filtragem e jogue fora. Digo, mas aquele mestre falou, foi merda. Aí jogue fora. Agora, se for positivo, guarde para si. Eu sou um trabalhador da Jurema, me chamo Zé Pretinho, da cidade do Acari. Eu venho para trabalhar, tenho a minha ciência, a força que Deus me deu. Não foi ninguém que me deu. Tenho a minha maneira de trabalhar e cada um tem a sua maneira. Quem sou eu para dizer que A ou B está errado? E eu também não quero que ninguém diga que eu estou errado, porque daí eu me viro, né? Como eu digo no meu ponto, na direita eu sou maneiro, na esquerda eu sou pesado. E tenho minhas forças com quem eu devo andar. Né, nego? Então é mais ou menos assim. Minha motivação é essa. Levar e propagar o conhecimento que é uma fonte inesgotável. Quanto mais se aprende, quanto mais se ensina, mais tempo aprende, mais tempo para ensinar. Que assim seja. Quem são os senhores do karma? E como pode um pedido humano mudar, na ocorrência dos fatos, o que lá já foi programado pelas escolhas dele mesmo? São vários fatores. Quem, os cobradores de karma, a gente já conhece, que são os nossos camaradas, Exu, né? Sim. São aqueles que estão lá nos portais, de acordo com seus campos de atuação, para cobrar aquilo que foi feito na vida terrena. Eles que cobram, mas quem é que escreve lá o karma de cada um? É você mesmo, com os seus atos. Dentro das leis divinas. Isso. Sim. As leis divinas, quando elas são executadas aqui na Terra pelo encarnado, o encarnado vai escrever a sua tauba encarnatória. Aí. Pelos seus atos, pelo seu livre-arbítrio. E lá embaixo vai estar, né, digo lá embaixo, digo no plano, na qual tu foi designado pelas tuas cobranças carnais, vai ter o Exu lá para cobrar. Aí onde é que influencia um pedido humano para mudar o estado dele lá de sofrimento, muitas das vezes, cabulamento do espírito? Cristal de multifaces, igual isso, você falou. É, nego? Então aquele, quando um ser humano que está ali, aí ele foi um pai, foi uma mãe, foi um tio, faz uma prece em espírito em verdade, acende um ponto onde liga a corrente ígnea da chama até aquele espírito, que é milésimos de segundo para se conectar, pelos cordões da árvore genealógica, até mesmo pela parte do ponto firmado, por isso que tem, isso não é tradição, isso é ensinamento dos primitivos, né? Isso é ensinamento que transcende os tempos, e firmar ponto nos dias que vocês direcionaram para os mortos. Sim. Que é onde você se conecta com aquele desencarnante. Então, quando você faz aquela prece em espírito, em verdade, querendo algo em troca, aquela penitência cada vez mais vai sendo reduzida pelo fator da compaixão. É onde entra também aquilo que tu me pergunta. Tu tá vendo que existe toda a interlinha de todas as perguntas que tu me fazes. Realmente. Então pronto. Ah, se com maior lucidez temos campos de vibrações mais expansivos, assim, quando a Terra estiver num campo de vibração maior, os seres de outros planetas aparecerão? Eles já estão. Sim. Basta compreender, entender e querer ver toda a essência original que existe no universo. E se vai chegar a algum lugar um dia para dizer assim que todo o universo vai estar num estado de contemplação maior, eu como mestre da Jurema vejo que está muito distante. Eu acredito que dizer que não é impossível, né? Sim. Mas eu quase posso dizer que é impossível. Por tudo que o ser humano vive, né, nego? Ô mestre, se já viemos de outras esferas, de outros planetas, a lógica não seria ser comum vivermos em contato com os irmãos extraterrestres? E vive, nego. Tem um contato. Basta se interiorizar, basta querer entender e compreender. Vocês têm o hábito de achar que extraterrestre tem tudo, né? A orelha com tudo, a orelha, a cabeça com os pés grandes, até muda de forma. Mas é a tua cabeça. A energia virginal, eles existem em todos os planos. Tudo é energia. Tudo é habitado. Basta você querer compreender, conectar. Por isso tem o estudo dos astros. Por isso tem o estudo do universo. Muitas das vezes ninguém nem compreende porque esses estudos, até os próprios que estudam, acham que aquilo ali é alguma coisa acima da ciência, acima de religião. Mas aquilo ali é a ciência virginal. E tem que entender, tem que se estudar realmente, compreender. E tudo isso é um propósito final para a religião, para o espírito, para o encarnante, para o coração do ser, né, nego? Boa. Como pode evoluir a comunicação com os espíritos, considerando que se até hoje não houve formas mais tecnológicas de troca, foi porque servia um propósito? Este propósito de não haver comunicação através da tecnologia com os espíritos, até hoje, deixa de ser necessário daqui para frente? Nego, essa parte de tecnologia para ter comunicação com os seres desencarnados, usos de outros espaços, de outros planos, nunca vai ter. Primeiro porque vai se ver com o olho da matéria, pela descoberta e propagação do todo. A essência ela já existe quando é captada aquelas formas. Tu não vê aquelas formas captadas pela tecnologia? Sim, as órgãos. Aquelas formas, aquelas energias circulares, as poeiras, tudo. Isso tudo já são seres ali habitados. Mas não entendem, acham que apenas é uma energia que existe. Acham que apenas é uma poeira cósmica. É o ser querer achar que tudo... Tem que se encaixar o que ele consegue interpretar. É aquilo que ele quer ver. Então a matéria é como alguém que vem até a gente, né, nego? Sim. Aí vai falar e quer ouvir o que quer ouvir, mas não está preparado para ouvir o que não quer. Então os olhos, né, nego? É assim. A gente vai conseguir falar com vocês através de uma tecnologia ou com os espíritos? As ondas vibratórias dessas energias existem os sons que são muitas vezes codificados e incompreendidos por muitos seres humanos. Já existe essa comunicação dele. Entre os espíritos encarnados. Muitas das vezes existe em algum lugar, geralmente em baixas vibrações. Se você colocar algum receptor de som, você vai captar padrões vibratórios de som. Pronto. Então essas energias já existem, essa comunicação, mas é incompreendido. Mas vamos descobrir alguma coisa. Existe o cavalo, a matéria canalizadora para poder passar o veículo, para poder passar a mensagem limpa. Então, um receptáculo não tem ainda capacidade, mas se vai ter daqui para frente, quem sou eu para dizer? É, Nico? Pronto. Essa comunicação dos espíritos, que já vem desde o começo das civilizações, é realmente um grande benefício para a humanidade? Considerando que em diferentes épocas houve condenação e proibição da mesma? Sim, Nico, porque naquela época existia muita da gente que usava de pau realmente para derrubar reinados, para acabar com o reino do outro, e teve a propagação que todo mundo sabe da igreja, naquela época, né? Sim. Então, muitos bruxos foram queimados, muitos que usavam a magia para a cura, eram ditos como bruxos, né? Então, o contato com o espírito, ele existe, e é uma lei divina, porque os dons espirituais são dons de Deus. Né, nego? Olá. Não tem isso nas escrituras? Não tem. O dom de discernimento, de falar em língua, de compreensão, né, nego? É. O dom do sonho, da clarevidência, da clareaudiência. Então, os dons espirituais já existiam. Se estou falando o contrário, eu quero que me prove. Porque se for aquele que segue ao pé da letra, eu quero que me mostre lá. Porque eu estou falando, porque eu sei do que eu estou falando. Sim. Então, esse contato espiritual sempre existiu. Para o bem... Pro mal. Muita da gente naquela civilização que não compreendia, era muito ignorante nesse sentido, o que é que eles faziam? Mandava queimar na Inquisição e assim por aí vai, que tu já e todos tenham conhecimento. Sim. Quando o espírito desencarnado se manifesta pelo médium, até onde as emoções e lembranças de ambos são benéficas ou negativas para o trabalho? De vidas passadas? Não, as emoções presentes. Se o senhor sente as suas emoções, ele sente as suas emoções. O senhor tem as suas lembranças, ele tem as lembranças dele. Então, será que até tem... Até isso, onde isso até, chega para trabalhar. É, quando chega para trabalhar. Até onde isso é bom ou é ruim? As emoções do cavalo, bem preparado... E as lembranças? É, as emoções do cavalo, bem preparado, e a lembrança dele, são anuladas com a minha energia. Pronto. Por quê? Houve a preparação, houve o compreendimento de tudo que iria existir e ele tem que se desprender de alguma maneira. E a minha energia vem anulando isso. Porque se ele deixar o emocional e o mental atravessar no caminho, a comunicação não será ideal. E eu venho para propagar aquilo que realmente é verdadeiro, sem livrando também daquilo que eu quero falar que não seja verdade. Aí seria um espírito enganador, né, nego? É necessário um estudo constante e esclarecedor ao espírito que vai se manifestar por meio da mediunidade dos seres encarnados para um trabalho efetivo? Aí existe o que, Neil? Existe o que tu falou? Se é necessário um estudo constante para o espírito ao incorporar, fazer um trabalho efetivo. Sim, precisa sim do estudo constante. Uhum. Tem que ter para poder o espírito saber como chegar, como trabalhar, como sair, para que não possa prejudicar. Inclusive certos tipos de trabalho para não se gerar karma, nem para ele, né? E nem para o cavalo. Porque tem tipo de trabalho que se gera karma. Não. Então tem que ter o cuidado. Executar conforme a lei divina e o merecimento divinal. Mestre, como cultivar o discernimento que somos um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito? Como cultivar o discernimento que somos um corpo que temos um espírito? Não, somos um espírito que temos um, que corpo. Tem um corpo. É muito difícil, nego, entrar na matéria. Porque não compreende ainda, não tem aquele mental evolutivo, né, nego? De chegar e dizer assim, ó, eu sou espírito ou não corpo, né? Então é muito, muito difícil. Uhum. Mas quando chega nesse estágio, é um estágio que está no caminho correto. É. Como a gente faz para cultivar essa saber? É mais uma vez se interiorizando. As meditações, uhum, as técnicas aprendidas terrenas através dos espíritos mais antigos, dos caboclos, dos mestres, né? Eu digo pela Jurema, que vem trazendo a ciência para trazer e resgatar teu estágio virginal. E um dia vai chegar a essa compreensão que é o espírito no casulo aqui, né? Que esse aqui é um sonho e o verdadeiro é do outro lado. Questão final, mestre. Sim, nego. Preparado? Graças a Deus, ninguém nasce pronto. É. Qual a forma mais simples de viver certos, seguros, de que teremos terminado nossa jornada terrestre vitoriosos e bem-aventurados? É humildade, né, amigo? Compreender o todo sempre com a humildade e o respeito de quando tudo começou. Esta é a essência de tudo. A humildade do espírito faz ele transcender, né? A humildade de verdade. Então a resposta se resume em uma palavra: humildade. Entendeu, amigo? Tu pode refazer a pergunta para tu compreender? Isso, sim. Qual a forma mais simples de viver certos, seguros de que teremos terminado nossa jornada terrestre vitoriosos e bem-aventurados? Humildade. Olha. Uma palavra resume tudo isso que você me perguntou. Porque a humildade é isso tudo que eu já falei. É se compreender o todo onde tu chegou com humildade. E não se espantar, porque tudo aquilo é a pergunta respondida já, né, nego? Que entrelaça mais uma vez. É. É saber que aquele lugar que tu chegou já existia antes de tu chegar. Né, nego? Claro. Então eu tenho que ter humildade. Muitos passaram por aqui, eu não sou o primeiro. Eu não sou super poderoso. Eu sou alguém, eu sou mais um. E muitos virão. E aqueles que vão vir, eu tenho que abrir os braços, dar as minhas mãos, vem comigo que eu vou mostrar o melhor e o que eu passei e vou te dar o que há de melhor em mim. Sempre. Mesmo que aquele depois de 2 dias possa evoluir 1 milhão de anos na minha frente, eu vou ser feliz. Porque eu ajudei em algum momento a participação disso aí. Tem gente que quer, quando pensa em ajudar o outro, não, isso daí eu vou ensinar tudo não, porque senão vai passar o pé em mim, ó. Graças a Deus ele evoluiu. Eu participei nisso aí. É mesmo. Né, amigo? Aí mora o que? O ego, mora a vaidade, é onde tu tem a queda. Eu já vi guia de Jurema, assim já. Tava lá, tava tudo certinho, tudo certo, e não, por algum momento, algum descuido e alguma cobrança de algum trabalho que eu não sei quem sou eu para dizer. É. Eu vi cair, não foi bonito o negócio não. É. Então, onde tiver, eu compreendi, graças ao nosso Criador e a Jurema Sagrada, meu padrinho Zé Pilintra, Zé da Luz, eu tive a oportunidade de ver muitas coisas negativas. Muitas coisas negativas, na qual me serviram de exemplo para que eu não possa repetir. Então eu tenho minha resguarda. É isso, né? Suas considerações finais, mestre. O que tem nesse conteúdo de estudo nosso que o senhor viu como importante, que o senhor acredita que vale a pena as pessoas estudarem com ele? eu vejo, nego, que foi uma, realmente uma missão, né, nego, divina, poder mostrar o conhecimento do ponto de vista de um mestre da Jurema, trazer o conhecimento enriquecedor, não meu, mas que foi passado de mim, passado para mim por alguém. Então eu apenas fui um mensageiro. Eu não digo nem que conhecimento é meu. Eu digo conhecimento é de quem já me passou, né, nego? Eu apenas aprendi e passei. Eu me coloco assim. Então vejam, aprendam, compreendam, entendam e saibam que quando você chegar em algum estado, muitos que lerem, que veem, que assistir, vão passar a ver alguma coisa diferente. Mas sempre lembre da minha palavra, Zé Pretinho, da cidade do Acari, da Jurema Sagrada. Alguém já chegou nesse nível. Esse lugar que tu tá hoje, alguém já chegou. É humildade, compreender, entender e participar. Nesse lugar que você está almejando chegar. Isso. Depois que a pessoa lê, estudar, vê, ela vai chegar em algum lugar na sua mente, no seu mental. Ela vai passar a ver de forma diferente. Quem entender de coração. E quando ela chegar, ela não deixe o ego, a vaidade desacerbar. Dizer assim, eu entendi, eu fui capaz de captar. Mas se entender dessa maneira, com a sua humildade, ficará com o conhecimento. Se chegar a algum lugar e deixar o ego, a vaidade assumir o controle, tudo aquilo será em vão. Entendi agora. Entendeu, nego? Sim. Então, quando ela começar a estudar esse conteúdo na qual foi passado aqui, a visão de um mestre trabalhador pretinho da Jurema, que eu não sou melhor do que ninguém, sim, ela vai passar a ver de uma maneira diferente. Sim, sim. Positiva ou negativamente. E se for positivo, que ela se coloque, se interiorize e guarde para si. Esse é o que eu deixo de melhor, né? Bastidores, mestre. Como foram os bastidores de tudo isso? Teve a comunicação do mestre, né? Zé Pilintra comigo, me convidando para o trabalho. Eu tive a minha comunicação com o mestre que trabalha diante de todo esse trabalho aqui, né? Foi muito importante ter o diálogo. Eu tive outra oportunidade novamente. O meu menino não tinha sido avisado, né? Porque, para muito motivo, né? Para não atrapalhar o andamento da situação. Mas eu já sabia que iria vir. Por isso que você até achou que estava sendo objetivo. É. Porque eu já estava preparado para tudo isso. Sim, realmente. Então, no astral, a equipe do diálogo conversou com o senhor. Claro, amigo, tem que ter esse diálogo, porque tem que ter essa conversa. Porque tu tem a tua família espiritual e tem a arquitetura respondendo as perguntas que foram feitas. Sim. Espiritual para esse trabalho. Nada aqui. É engrandecimento da matéria, engrandecimento do espírito. Quem quiser ver com outros olhos, que veja. Todo esse trabalho é engrandecimento, em prol do engrandecimento do espírito, não da matéria. Tem muita gente que pensa que todo esse trabalho é enriquecimento do Jefferson. É enriquecimento da matéria. Não. Esse trabalho é enriquecimento do espírito para quem lê. Tire suas conclusões. Se for criticar, saiba que também pode ser criticado. Se for elogiar, saiba que também pode ser elogiado. E o enriquecimento espiritual é acima de tudo. Então foi com essa essência que é compatível com a minha, a qual eu decidi fazer todo esse trabalho. Que entendeu, assim, nele? Quem estudar com carinho essas últimas palavras do mestre, vai entender uma coisa que até agora só eu e ele sabe. O médium não sabe. Que ele citou agora, que confirma também a seriedade da manifestação, que eu captei, percebi e vou repassar a todos. O mestre acabou de falar que ele tem ciência que essas perguntas vieram do alto. É verdade isso, a gente colheu essas 101 questões com um médium em São Paulo, que veio da equipe do diálogo com os espíritos, e eu coloquei as 101 questões para o mestre, e o médium não tinha nem ideia. E agora, na colocação do mestre, ele citou que essas questões realmente vieram do alto. E realmente, para a gente, pode ser pouca coisa para o senhor isso, mestre, mas para nós é uma contestação da seriedade do senhor tomando conta da matéria e da pureza, ainda que relativa, dessa comunicação que vem chegando pra gente. É, Nico, que a gente vem embalado na nossa jurema para trabalhar em espírito e em verdade, né? Sim. É como eu falei, se for para trabalhar no cavalo na qual eu não esteja preparado, eu prefiro não chegar perto. Graças a Deus e ao nosso criador, esse menino se prepara, né? Uhum. Tem as suas... Ninguém tá a redoma de luz, né? Tem as suas falhas, tem. Mas é um menino bom, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele. Deus me deu a oportunidade, junto com o Caboclo Pantera Negra, que para mim também é um grande prazer de poder nesse meio trabalhar junto desse esse grande orixá. Para mim é um orixá, que é uma luz muito grande. Eu só tenho que agradecer. E é mais um trabalho em prol da caridade, da espiritualidade. Né? Não do enriquecimento material, mas do enriquecimento espiritual, virginal, que todo ser pertence. Olha. Meu amigo. Agora, para o senhor, como um espírito humano, que também tem sentimento, que também busca estudar e crescer, como foi para o senhor essa experiência, dessa interação, de responder essas perguntas? Foi única, né, amigo? Porque essa é a primeira vez que eu tenho um contato com essa toda a tecnologia. Sim. Né? Para mim foi muito importante para poder passar para muitas pessoas, né, amigo? Sim. Eu, na minha ciência, eu influencio um todo, como a gente sabe, quem já conversou, eu fazendo minha individualidade, eu influencio o todo. Sim. Mas através da tecnologia, ela atinge uma potência, uma maximização maior. Então, quem se resguarda disso, tem o seu merecimento, tem a sua ideologia, não critique. Porque eu estou aqui para trabalhar. Fui mandado, fui enviado, né? É como eu digo no meu ponto. Sou Zé Pretinho, não nego meu compromisso. Se precisar, me chame, que aqui eu me afirmo. É para trabalhar com a minha luz, com a minha caridade, com amor no coração que foi Deus que me deu. E saber que eu tive quedas. Quem for ver tudo aí que foi falado, vai ver que eu tive minhas quedas. Não sou um espírito perfeito, porque ainda estou no plano da jurema. Sou um espírito que ainda estou galgando muitos degraus ainda. E tenho força na jurema que um dia chegarei lá. A jurema é a minha, a sagrada jurema rainha, né? Eu tenho muito prazer de trabalhar na qual eu quero passar por muito tempo. E se um dia eu transcender, eu quero sempre pertencer à jurema, de alguma maneira. Porque tenho muito prazer com ela, né? Ô jurema preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Ô jurema preta, quem te cortou? Não tinha fé em Deus nem no meu Senhor. Ô jurema preta, senhora sagrada, eu vou mandar os males pra encruzilhada. É tupê negue, é tupê naguá, a jurema é nossa e vamos trabalhar. É tupê negue, é tupê naguá, a jurema me chamou, estou pronto, meu Senhor. É a ciência da jurema, meu Deus. Que a força da jurema sagrada santa e bendita possa proteger e amparar todos aqueles que procuram a verdade em espírito. Trazer a ciência, né, meu amigo, da jurema, um amparo e a caridade divinal da ciência da jurema. Porque Deus é único. Deus é amparo, Deus é espiritualidade. E que quem quiser se conectar possa trazer a força da jurema para dentro de si, se interiorizar com o seu material espiritual, né? Que assim seja, mestre. Pode ser? Mestre, graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. Qual que é a sua palavra final, então, dentro de todo esse contexto que as pessoas podem levar no coração e na alma? Que a espiritualidade, o conhecimento, é uma fonte inesgotável. Quanto mais se estuda, mais se aprende. Quanto mais compreende, mais se pode compreender. Quanto mais vê, mais pode se ver. Não existe limite para a capacidade da sua mente. Porque quem habita dentro de você, lembre-se de tudo que foi falado aqui. É uma centelha divina, que tem muito poder e você é imagem e semelhança do Criador. Busque dentro de si aquilo que você procura, não no externo. Porque o que é seu lhe pertence, o que é de fora não lhe pertence. Tá certo? Essas são minhas considerações finais. E que Deus abençoe a todos. E a Jurema Sagrada proteja, guarde e ampare aqueles que procuram o Espírito e a verdade, né, nego? Que assim seja. Qual que é o seu nome novamente? Zé Pretinho, da cidade do Acai. Consagrado na força e na ciência do tronco da Arueira. É de lá que vem minha ciência, minha força, e estou aqui para aprender para cada vez mais. Quem aprendeu mais foi eu do que eu passei aqui, sabia? Oh, é. Que assim seja. E já tô indo embora. Adeus, adeus, pra jurar meu parto agora. Cheguei, dei meu recado e já tô indo embora. Adeus, adeus, pra jurar meu parto agora. Fique tudo com Deus, a paz, nossa Jesus. Deixa eu tirar uma saca. Salve o mestre, salve a Jurema Sagrada. Graças a Deus. Como é que você está se sentindo? Uma alegria que chega a me emocionar. Por quê? É uma alegria íntima, né? Ah. Uma sensação de dever cumprido que ele deixou pra mim. Que chega realmente a trazer uma emoção, né? Tô me controlando pra não chorar aqui. Pode chorar. Mas é muito bom. Foi pra mim uma experiência única que ele carrega pra mim o resto da minha vida. Realmente, cara. Meu Deus. Poder passar, né, todas as fases da minha vida e chegar, né, nesse momento para pagar o conhecimento do mestre tão, tão importante na Jurema, que eu vejo ele como importante, ele que é pequeno, né? É. Mas eu vejo ele como muito importante, muito grande na Jurema, toda a sabedoria e enriquecimento que ele tem. Mas de tudo que eu já passei como criança, né? Toda a questão doença, tudo que eu tive de burilamento da minha alma para chegar onde eu cheguei, né? Poder construir família, poder hoje ser despido de todas as vicissitudes, né, da vida, né, que eu nunca tive, graças a essas companhias que sempre me acompanharam desde pequeno. Então, assim, é muito enriquecedor, não tem explicação para isso. Não tenho nem palavras pra falar. Palavras não vão resumir o que eu sinto. Caramba, velho. E se eu for tentar me explicar, não será verdadeiro. Sim. Vou tentar explicar com palavras, mas o que vem do coração é indescritível. Não tem palavra pra poder explicar. E o diálogo com os espíritos, finalizando aqui sua jornada de gravações, trabalho no Recife. Graças. Fechando com chave de ouro, hein? Graças a Deus. A Jurema Sagrada nos proteja, né? Nos dê toda a força, o amparo. E a Umbanda, todos os tipos de cursos que propagam bem a caridade, né? Que possam cada vez mais levar a luz para aqueles que cultuam, né? Até os seus tipos de culto, que seja de luz ou não, seja como queiram ver, que continuem fazendo aquilo que acreditam e aquilo que possam ter de verdade para si, né? Que eles continuem buscando a sua evolução, seja naquilo que cada um acredita. Eu penso assim. Que assim seja. Qual que é o seu nome novamente? Eu me chamo José Ricardo, né? Sou aqui de Recife, Pernambuco, né? É um prazer estar participando do diálogo com os Espíritos com o Jefferson. Louvado seja. Muito graças obrigado. Graças a Deus. Eu agradeço a si e a todas as forças que se fizeram presentes, da sua egrégora espiritual, da minha, da nossa anfitriã e de todos envolvidos, viu? Graças a Deus. Louvado seja. Então não existe espaço. E quanto mais se cria... Não existe espaço vazio, né, senhor? É. Uhum. Então quanto mais se cria, mais existe, se expande o mistério de um espaço do infinito, que é onde vive toda a criação, né? De Exu também. Então se existe Exu no espaço do infinito, quando se gera, por que está vazio se Exu está dominando aquilo lá? Oh. Então já é uma energia predominante, então não existe nada vazio.